Olá a todos vocês que estão vindo no meu canal, bem-vindo. Meu nome é Enzo. Eu gravo esses áudios todas as vezes para poder meditar na palavra do Senhor, para poder contar meus testemunhos, para recordar eles. E esse blog foi feito com a intenção de guardar essas mensagens, de passar essas mensagens para frente e falar de Deus também. Espero que você aproveite este canal, que Deus possa falar com você através de mim, através desses áudios. Esses áudios têm falado muito comigo, têm me ajudado a perseverar, a caminhar no caminho de Deus. Deus me usa para falar comigo. Por incrível que pareça, Deus usa eu mesmo para falar comigo. E espero que esses áudios te ajudem. Que você possa me respeitar, respeitar a minha opinião, a minha visão. Não quero agredir ninguém, apenas passar o meu ponto de vista para vocês. Eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho nenhuma denominação. O meu foco é exatamente a palavra. Talvez eu não cite versículos nos áudios, porém o que eu falo é baseado na palavra. Isso eu te digo. Essas palavras que eu falo é Deus que fala comigo e eu viso passar para frente todos os testemunhos. Espero que você aproveite e que você aprenda com o Senhor. Nós não somos perfeitos, mas com Deus a gente consegue. A gente é capaz de alcançarmos a Deus através de Cristo e não através do mundo. Fique com Deus e pense e fique com essa mensagem. Amém?